Pra nós é mil, treta. São milhares de horas tentando, são milhares de fatos que impedem. Ilumine o espaço e livre do laço do mal. Os tempos que mudem, todos santos ajudem nesse processo de evolução. Nessa seu passo na revolução, reflexão, a paz requer munição. Eu transito no espaço e no tempo, eu me inspiro nos passos do vento. Eu quero falantes de toda a cidade, expande o pensamento. São anos e anos de briga, anos e anos de luta. Vamos, queremos conquista, chega de ser limitado. O processo é ser celebrado, e a paz que o dinheiro me traz. Eu quero é mais, eu quero é mais. Não deixe os valores pra trás. Deus é mais, Deus é mais. Sei que valores mudam, faladores demais se afundam. Não supera a expectativa e se afoga na própria saliva. Vai, vai, vem de encontro a gente. Se necessita o suporte, se acredita no som e que nosso sonho aumente. Então cai, cai, vem na nossa frente. Apaga do malfeitor que nunca toque nos corpos e nunca altere minha mente. Eu faço rap há um tempo e nesse momento eu pude desenvolver minha mente. Eu pude te ver na frente, eu pude fazer meu trampo, é. E a vida da gente que vai ficando por nossas andanças. Quanto mais velho, mais experiente. O que vem na frente eu supero com fé. O futuro é nosso, não há momento pra ver o passado. Quero você do meu lado, ligado pros tempos que vem. Não vamos dar ninguém. A preparação seria mais fácil num berço de ouro. Superação é meu troco. Quando a favela estoura, chega e mete o pé. Eu não vejo o futuro à distância, eu procuro na realidade. Dia a dia plantando semente, vão ser superadas barreiras e fases. Se você não conecta ou sintoniza ou sincroniza sua mente com aquilo que vê, e só crê no que vê, e não deixa espaço pro sobrenatural crescer. Diz como vai ser, se na real só querem botar-nos pra baixo, te fazer de capacho preto, protagonista do asfalto. E mãos pro alto nessa batida, eu busco meu objetivo. Eu quero minha casa, minha grana e meu carro. Rap explodindo, os falantes inimigo. E eu vou, busco a diferença, eu vou. Nessa resistência eu tô. Fé e disciplina aqui pra nós como pra nós é mil. Pra nós é mil, treta. Eu vou, busco a diferença, eu vou. Nessa resistência eu tô. Fé e disciplina aqui pra nós como pra nós é mil. Pra nós é mil, treta. Agilidade, paz e bondade. Espiritualidade, se faz necessário no corre. Alimente sua mente ou morre. Liberdade de escolha é ter igualdade de oportunidade pra saber o que vai escolher. Militância, quem faz o seu corre é você. Vai, veja quem faz diferença no mundo. Sentença absurda, sufoco pra aquele que busca sucesso, fazendo do som o seu posto seguro. Vejo segredos em todos os lugares, em torno do cifrão nenhum se revela. Eles querem manter os status e as diferenças, te empurrando pro submundo. Eles vão te levar, eles vão limitar seu espaço. Em forma de grana, em forma de trampo, em forma de grampo prendendo seu braço. Se quiser revidar, lembra, eles vão limitar seu espaço. Em forma de igreja, em forma de bares, com televisores em todos os lares. O roteiro é pré-escrito e o final é invicto há anos. Certifique-se de ter um plano pra sair do zero. O papo fica sério, avançamos. Mano, seja relevante, siga volando, levante com time de valente. Mano, veja na sua frente a paz, a sapiência, a força incessante. Paciência é ciência, dá paz de esperar na cautela. Mas nunca limite os esforços, se tiver chance não pode dar goela. É, e assim vou levando, entre mortos e feridos, meu plano não cessa. Leva o conceito de Gandhi, de Dalai Lama e de Nelson Mandela. É, vida feliz, timbres que tragam um processo de cura e que acalme a angústia do peito e fosse certeiro nas minhas procuras. É, então conte nos dedos quantas as chances enquanto não morre. Se conto nos dedos, não temos nem 5 problemas, temos muito mais que 999. Eu vou, busco a diferença, eu vou. Nessa resistência eu tô. Fé e disciplina aqui pra nós como pra nós é mil, pra nós é mil, treta. Eu vou, busco a diferença, eu vou. Nessa resistência eu tô. Fé e disciplina aqui pra nós como pra nós é mil, pra nós é mil, treta.